foi ela quem chegou misteriosa, envolvente, todo mundo já olhou. O sobe desce louco dessa dança caliente, o vai e vem bailante do seu corpo envolvente. Senhorita diz pra mim o que eu posso fazer, toda vez que chego perto nem quer se envolver. Continua linda dançando toda suada, sua pele até brilha, uma beleza coisa rara. Sainha curta, camisa que é dobrada, o detalhe lindo, uma estrela que é dourada, presa no umbigo, no centro daquelas curvas. Quero seu sabor, sentir seu corpo que é de musa, no final da noite cantar no seu ouvido, fazer com que ela se sinta toda envolvida. Vai dizer pra todos, contar pra suas amigas, que o Eliab causa agora renova a sina. Esse ritmo que atrai as multidões, se cê não conhece, te apresenta o reggaeton. Então firma a canção, sente o passo, aumenta o som, invadindo tudo, batendo no coração. Todo mundo já conhece, quando entra no salão e canta toda a pista bailando no reggaeton. Estonteante, envolvente, caliente, linda e hermosa, o dama do reggaeton. Todo mundo já conhece, quando entra no salão e canta toda a pista bailando no reggaeton. Estonteante, envolvente, caliente, linda e hermosa, o dama do reggaeton. Chica, baila assim, mostrar o que eu quero ver. Todos os meus sentidos são aguçados a você, ao som de Dom Omar. Fui seguindo cada passo, olhando o seu corpo, sentindo o seu rebolado. Ei, Latina, me encanta, me hipnotiza, me leva pro céu com gingado e malícia. Me deixa tentar pelo menos uma vez, deixa eu te sentir, juro, não te esquecerei. E depois do baile seguir pra sua casa, fazer várias vezes até dizer não para. Acordar contigo enrolada nos lençóis, sentindo amanhã apenas a luz do sol. Dizer pra você o quanto que eu te espero, que o seu bailar ainda é um mistério a se desvendar, quem sabe nas minhas mãos, ou só talvez tentar me perder nessa paixão. Todos os seus segredos eu quero conhecer, misteriosa, envolvente, deixa eu te dizer. Que o seu bailar me encanta, cê tem o dom de me deixar tão louco, ô dama do reggaeton. Diz que o seu bailar me encanta, cê tem o dom de me deixar tão louco, ô dama do reggaeton. Todo mundo já conhece, quando entra no salão e canta toda a pista bailando no reggaeton. Estonteante, envolvente, caliente, linda e hermosa, o dama do reggaeton. Todo mundo já conhece, quando entra no salão e canta toda a pista bailando no reggaeton. Estonteante, envolvente, caliente, linda e hermosa, o dama do reggaeton. Todo mundo já conhece, quando entra no salão e canta toda a pista bailando no reggaeton. Estonteante, envolvente, caliente, entra no salão e canta toda a pista bailando no reggaeton. Estonteante, envolvente, caliente.